Amor, senta aqui. Eu preciso desabafar. Pare de brincar com meus sentimentos. Se não quer, me diga, meu amor, eu não aguento. Sei que você tem outro enquanto eu tô trabalhando. Não sei até quando eu vou ter que suportar toda essa dor. E você não me escuta, só me deixa pra depois. Eu dizendo que te amo e que só pensei nós dois. Você não tem condição de escutar meu coração te pedindo compaixão e que me ame também. Sentimentos, se não quer me diga, meu amor, eu não aguento. Sei que você tem outro enquanto eu tô trabalhando. Não sei até quando eu vou ter que suportar toda essa dor. E você não me escuta, só me deixa pra depois. Eu dizendo que te amo e que só pense nós dois. Você não tem condição de escutar meu coração te pedindo compaixão e que me ame também.